Quando os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos a mais um Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Eu sou a Joana Lourenço. Eu sou a Rita Bernardo e cá estamos nós para mais 2 horas bem animadas. Sim. Estas horas desta vez vão ser bem pesadinhas, não achas? Bem para abanar a cabeça. Nós hoje temos um especial metal para vocês, a não perder. Temos aqui um convidado já aqui no estúdio. Muito pontual. Sim. Demasiado até. E ele já vai falar connosco mais daqui a bocadinho. Entretanto, somos só nós, como é habitual. Que chatice, não é? Mas tem de ser. E também temos aqui outra pessoa a acompanhá-lo que já esteve aqui. Sim, sabes que as pessoas vêm cá e nunca mais nos largam. Não conseguem não voltar. É uma coisa. Não sei. Mas já vão saber quem é. Bem, se calhar antes de mais conversas, vamos já à música. Vamos pôr no. Eu acho que sim. Vamos começar por. Passar uma música que é uma definição do metal dada pelos Tenacious D. Sabes quem são os Tenacious D? Oh Rita, olha, sabes que eu hoje estou mesmo fora da minha praia, não é? Vou desbravar novos caminhos. Ah, eu estou aberta. Conheces o Jack Black? Sim. Ei, não lhe chamei Jack White pela primeira vez. Eu costumava chamar Jack White. Yeah, não sei porquê. não tem nada a ver, mas pronto, enfim. Não, faz algum sentido. White, Black, pronto. Yeah. It don't matter if you're black or white. Pronto. Começamos já. E desta vez não é engano, estamos mesmo no ar e nós sabemos que estamos no ar. É verdade, opa. Bem, entretanto, qual é que era a música que tu querias falar? Queria passar. Pronto, então. Querias passar? Vamos a isso, como é que chama? The Metal, Tenacious D. E é para vocês ouvirem, para começar em grande este nosso programa especial. Vamos a isso? Vamos a isso. Bora. The metal. Metal will live on. Punk rock tried to kill the metal, but they failed as they were smacked to the ground. New Wave tried to kill the metal, but they failed as they were stricken down to the ground. Grunge tried to kill the metal. They failed as they were thrown to the ground. Fire them!

foi Iron Maiden com Eldorado. Esta música é do último álbum. E mais uma vez eu não me estou a ouvir. Repara, estes fones mais uma vez estão a dar o erro. Tu não precisas de te ouvir. Eu ouço. Oh, toda pronto, a gente então, te ouve, assim Joana. Sendo, tudo bem. Bem, não, Rita, o que é que tu tens a dizer sobre o que estiveste a fazer aqui há 5 minutos atrás? O que é que eu tenho a dizer? Nós vamos ter outro convidado, afinal, no nosso programa. Pois vamos, o senhor da Telepisa. Esperemos nós que ele entre aqui no estúdio. Esperemos que ele chegue dentro da meia hora prevista, porque nós estamos cheios de fome, não é? Eu achava muito engraçado que ele viesse cá e entrasse um bocado com ele. Claro que sim, eu vou convidá-lo a entrar no ar e falar sobre metal. Mas imagina que ele deixa as coisas lá na entrada. Não, eu disse para eles dizerem ao senhor, para chegar aos crianças e dizer, é para o estúdio de rádio. Portanto, há de cá chegar de uma forma ou de outra. Mas sim, porque isto, quer dizer, nós estamos aqui, mas ainda não jantámos, ainda não nada, isto é realmente... Não, olha, eu já vim para aqui tratada, estou sempre prevenida. Já vieste tratada. Já estavas aqui há mais tempo, não é verdade? É verdade, é verdade. Isto há linhas e depois... Ter que vir para olha, aqui. Depois ficar por aqui. É... Exatamente. Lá está. Mas falemos do que interessa. Sim. Música metal. Diz-me lá, qual é a tua relação com metal? A minha relação é recente, com metal? Ou não? Não é muito recente e já foi mais forte. Então, conta lá. Então, a minha relação com metal começa muito por influência do meu primo. O teu primo esteve aqui. Dos teve macaquinhos aqui, sim, de imitação, não é verdade? Aqui com os macaquinhos de imitação. Pronto, e passa muito por aí, porque ele é que me deu os bons hábitos e as boas influências musicais. E a partir daí a pessoa vai ouvindo por si, vai descobrindo novas coisas, conhecendo novas coisas. Mas há que dizer que nós temos este programa de metal, mas isto não é metal puro, não é? Quer dizer, vamos ter algumas coisas dos, sim, nós digamos, já vamos fundadores ter um especialista para nos explicar isto, sim, tudo. Sim, sim, exato. Nós, entretanto, vamos só, é aqui, melhor. Vamos só aqui lançando umas coisas. Nós estamos aqui um bocado a nadar na maionese. Olha, uma coisa também que se fala muito quando se fala nesta música pesada, digamos assim, pesada, são justamente os moshes. Sim, e no outro dia, quando veio cá o João... lembras-te que ele estava acho que foi ele. Acho que foi ele que disse foi. Que havia uma série de regras que tinham nos moshes. Não é regras, é se tu cais, ajuda-te a levantar. Sim, lá está. Não... Mas pronto, por exemplo, já ouvi dizer que no hardcore já as coisas não funcionam muito assim, estás a ver? Ah, no hardcore eles mergulham. Eles mergulham simplesmente e vão. Sim, mas essas perguntas temos que fazer também daqui a bocadinho, não é? Sim, ao Paulinho. Vamos fazer perguntas ao Paulinho. Que eu nunca fui assim a um concerto de metal. E tu? Mesmo para o mosh e não sei o quê. Eu já sou aquela pessoa que quer observar. Já fui para o mosh, mas não foi em concertos de metal. Tanto que as pessoas não foram educadas e deixaram-me no chão. Isso é o pior. Exatamente. Mas falando em mosh, estava a puxar este tema precisamente para falar da banda que segue, que são justamente os Devil Driver. Sim. E não sei se tu já tiveste a oportunidade, se não vais ter a seguir este não, programa. Não, mas vou ter. De ver no YouTube como é que eles fazem um mosh. É uma maneira diferente? Não é uma maneira diferente, é um mosh que aquilo... Bem, só para tu imaginares a cena, há um gajo que sobe um poste e fica lá. E não sai. Bem, E eles basicamente dizem às pessoas para, pronto, alargarem um círculo. Sim. E depois, mosh! E pronto. E ele manda-se do poste? É não, não, estás a dizer? Não, não, o gajo fica lá, ele sobe ao poste com medo. Ah, ok, ok, pronto. Ok, já percebi. É mais ou menos isso. E a música é mesmo propícia para isso, digamos. E tenho aqui uma musiquinha deles para passar. Então, força. Que disseram que era a menos pesada deles, mas continua a ser pesada. E não sei, estás curiosa? Estou curiosa. Estás curiosa. Nós depois e metemos... vão falando connosco, isso surgir... Sim, vão falando connosco, surgindo músicas, fazendo pedidos. Sabem que nós atendemos sempre ao que vocês podem. Quase sempre. Quase sempre. exatamente, e pronto. E é o que nós vamos colocar um vídeo dos Devil Driver, do mosh deles, no nosso Facebook. Vocês depois têm a oportunidade de ver. Se não, vão ver já. Pronto, entretenham-se. Mas aqui fica, até lá. Clouds Over California. two killers in the rank of a clones. Stack heels kicking rhythm of social circumcision. I can't close the closet on the shoebox for love. Foi Skid Row com Monkey Business, nada melhor para... Bem a propósito. Para dar as boas-vindas à nossa próxima rubrica. Portanto, nós tivemos agora Monkey Business e vamos passar para o nosso Monkey Business, não é, é verdade, Rita? Vamos estás preparada? Personalizar a coisa. Eu estou sempre preparada. Estás sempre preparada, pronto. Então força. Então força, vamos a isso. Monkey Business. Monkey Business. Monkey Business. Na semana em que o Vodafone Mesh Fest toma conta da cidade, o Monkey Business traz-vos as alternativas a custo zero na cidade de Lisboa. Vamos então até à linha amarela, mais precisamente à cidade universitária, onde na quarta-feira, às 9h30, na Faculdade de Letras, o Jack Andante, os The Ramblers, os A Marionette e os Super Clarks prometem um grande, grande concerto. Ainda no mesmo dia, às 10 da noite, os The Goo Men estarão no FNAC do Vasco da Gama. O Monkey Business volta para a semana e até lá! bons concertos. Monkey Business. Pronto, foi mais um Monkey Business. Passamos, nós temos falar. Ei, tu estás a falar! Eu adoro quando estes momentos acontecem. Bora, vida. Mas repara que o jingle pode dar e eu posso falar por cima do jingle, não faz mal. Quer dizer, deu-me assim um bocadinho de trabalho para passar por cima do jingle assim, não é? Aquilo é uma masterpiece minha. Por acaso, olha, foi das melhores coisas que tu fizeste, sim senhora. Fiz. Olhar para mim. Deixa. A gente não depois fala. Porquê. No programa passado disseste que eu não tinha amigos. Agora diz que mal. Eu não me esqueci. Ela ainda não eu não me esqueci. Eu não me esqueci. Mas pronto. Bem. Tu a elogiá-la, vocês viram isto. Estava a dizer que foi das. Mas foi realmente uma obra de arte. Ai, obrigada. Tiveste a samplar um som, Rita. Tchê. Daqui a umas semaninhas o Devendra Van Hart vem pedir direitos de autor. Esperemos que isso não aconteça. Não, é verdade. É verdade. Mas sim, este Monkey Business infelizmente foi um bocadinho pobrezinho, porque, como eu disse, o Mesh Fest toma conta da cidade, literalmente. Sim, tu vais? Gostava, mas não. Eu também acho que não vou. Não tenho, eu queria imenso ver não tenho James tempo, Blake, nem porque ainda não o apanhei, mas pronto, olha, não sei, acho que também não vou por falta de dinheiro. Olha, vai estar lá o James Blake, vão estar os Salto, que já cá tiveram. O Salto, sim. Mais quem? Uma amiga minha está-me sempre a falar do Oland, nunca Oland, vi. Oland, exatamente, também nunca vi. Mais coisas. É tanta, é tanta coisa e não me lembro. Vocês também não se lembram. Eles não, ainda não estão cá, Júlia. Nós já falámos deles, atenção. Sim, já falámos deles. Então, mas e conta-me lá. Diz-me. Música, next. Ah, queres escolher uma música entretanto? Não, escolhe tu, então. Ora bem, o que é que nós temos? Olha, nós podemos brincar um bocadinho e pôr aquela música dos Moonspell, mas só um bocadinho, só para não perdermos muito tempo com isso. Tu queres a sair do metal à força toda. Não, que eu nem achei muita piada essa música. Não. É, isto é aquela iniciativa da Ótimos dos Duetos Improváveis. Aquela música que já ninguém pode ouvir é e que é bastante gira. E entretanto, eu gostei muito foi do dueto do Rui Reininho com o Kim Barreiros. Horrível! Isso sim, é o melhor deles todos. Aquilo podia ser um anúncio para o Wall Street Institute. Sim, havia aquele senhor a anunciar isso. Como é que ele se chamava? O Zezé Camarinha. Sim. Parece um bocado isso, tens razão. Pronto, então entretanto podemos pôr um bocadinho disso e depois passamos a música um a sério. O quê? O Rui Reininho? Não, o Rui Reininho não tem. Não, é que há duas coisas que me irritam aí. É os sotaques e é a maneira de cantar do Rui Reininho. Ai, Rui Reininho. Até me engano a dizer o nome do homem. Ele canta sempre da mesma maneira. É o estilo dele, olha. Olha, foi um desafio para o Kim Barreiros e ele teve presente, pronto. Teve presente. Ele esteve lá a fazer a sua. Pelo menos esteve presente. Então, mas isto é os Municipal e Carminho, não é? Sim. E conta-me lá, gostaste desta música? Não, não gostei particularmente. Não, mas achei piada de hoje no nosso especial metal trazer Municipal com Carminho. Só para fugir. Para fugir um bocadinho. Então vamos a isso. Vamos ouvir um bocadinho. Three, four, can I have a little more? Five, six, seven, eight, nine, ten, I love you. A, B, C, D, can I bring my friend to tea? E, F, G, H, I, J, I love you. Boom, boom, boom. Sail the ship. Boom, boom, boom. Shot the tree. Boom, boom, boom. Skip the road. Boom, boom, boom. Look at me. Blue! get through. Look at me, look at me. Judas Priest com Breaking the Law. E agora sim, os nossos convidados entraram já, no estúdio. Já entraram, momento. Eles não estavam cá nem nada, acabaram de entrar. Muito boa noite. Olá, tu já és repetente. Temos aqui o João que já esteve aqui peraí. No nosso programa. Eu sou repetente e tiras-me o volume. Sim, tu não conseguiste deixar de vir, não é? Foi assim, um vício tão grande estar cada outra vez que tiveste que voltar, foi mais forte do que tive tu. Tive que ser, obrigado, sim. Foi obrigado. Pronto. Ok, vamos baixar o. Eu já ganhei a prática do programa passado. É que agora estava a dizer que era o último programa, mas não foi o último programa, foi com pois os rapazes da bola na rede. Com os rapazes de bola na rede, que eu tirei o som do micro do Mário sim, a toda sim, hora. Sim, sim, sim. Tinha que ser. Mas pronto, temos o João Lambeiro, que já cá esteve no programa há dois programas atrás, e temos o Paulo Gonçalves a representar o Shadowsphere. Olá, Paulo. Olá. Tudo bem? O Paulo está aqui a fazer uma estreia no nosso programa. É verdade, mas ele não é nada de estreia na rádio. Não? Mais ou menos. em entrevistas, ok. Não é. Já não é não está habituado. Mas eu creio que a Rita seja a referir ao workshop mesmo de rádio e brincarmos um bocadinho com aquilo. Também já tive okay desse lado. Sim, senhora. A tua conta lá. Quando é que tu começaste a cantar? Sim, abriste as tuas goelas para o mundo e porquê? Para já não lhe chamava cantar. Daí que eu disse, eu reformulei, abriste as tuas goelas para o mundo. Meti-me nesta coboiada e com o Shadowsphere até hoje, foi há cerca de... Já foi há 9 anos atrás. Foi um acaso. Foi um acaso daqueles muito grande. Entraste logo no início? Não. Pois, não. A banda foi formada em 2000. Até lá ainda andaram. Ainda tiveram uma pequena participação numa coletânea de tributo aos Tarântula, uhum. Uma das grandes bandas portuguesas que ainda mexe. E dois anos depois acabei por cair lá de paraquedas, ainda onde me mantenho como vocalista até hoje. Quase 10 anos, ok. Sem experiência nenhuma naquilo, a mandar uns berros na brincadeira, que aquilo, o início é sempre difícil, tem que se criar o calo, mas sem danificar o nosso instrumento, que é a voz. Acabei por ganhar toda a experiência que tenho com o Shadow Sphere, a gravar e a atuar. E quando é que para ti se tornou mais sério? Ou sempre foi sério? Sempre foi sério. Sempre foi sério. Sempre foi sério. Nunca na vida imaginaria que estaria num. Que estaria sequer metido numa banda, uhum. A atuar para pessoal, a poder a ter a oportunidade de tocar com bandas que eu gosto, bandas tanto a nível nacional como internacional, e daí criar laços e conhecer imensa malta dentro deste meio, que acaba por ser uma coisa interessantíssima, uhum. E é fascinante. E quando o gajo não está à espera de. Quando se imagina em casa, no quarto, a fazer o air guitar e imaginar-se perante um público e no palco e a mostrares aquilo que pretendes valer ou que queres mostrar que vales, foi. E depois isso realmente acontece, não é? E acontece de certa forma, claro. Então, e conta lá, com quem é que tu já tocaste? Já tive a oportunidade de partilhar o palco com os Municipal, com os Tarântula, com os Night Rage suecos, com os Dismember, com o Rotting Christ da Grécia, com os Decapitated de polacos, com os Primordial. Eles já perdem a conta. E se não me dá assim um tu consegues eleger como um dos melhores concertos? Talvez o concerto que demos com os Decapitated e com Primordial. Isto já foi há muito tempo atrás, já foi para aí em 2005 ou 2004, mas que foi no... Olha, pá! Já chegou a nossa pizza. Vamos cá ver se hoje a coisa funciona. Vamos cá ligar o nosso telefone. Olá, estou sim, boa noite. Boa noite. Estou à espera de alguma pizza. Sim, sim, sim. É para dizer que o senhor já chegou, para virem cá acima. Ok, okay, obrigada. Nada. E este que chega ao jantar, fantástico. Mesmo a tempo. Ainda bem. Nada mais heavy metal. Voltando ao assunto. Voltando. Creio que para mim foi o mais porreiro. E também o que temos com os Municipal deve ter sido o concerto em que tivemos a maior audiência. De que eu me recordo, foi já em 2004 no Montijo, que devemos ter tido à nossa frente, se calhar, perto de, sei lá, eu vou mandar um número, se calhar sim, sim. Umas 700, 800 pessoas, se calhar mais do que isso, à frente de uma banda quase desconhecida na altura. E vibraram bem. Foi de inchar o ego. Uhum. Então, olha, tá, se calhar podemos ir pôr um bocadinho de música das tuas escolhas. Minhas? Não, das tuas não. Ah, és assim. Tu rejeitas má força. Vai ficar sentido outra vez. Sério? Não, agora era uma escolha do Paulo, não é? Não, deixa partir. Mas quiseres pôr uma tua, por coração, favor. Não. Não, não quero. Agora não quero. Ah, posso escolher? Pode, sim, senhora. Epá, a Rita não quer. Eu quero. Vou escolher o quê? Então pode ser, se calhar, para abrir as hostes, pode ser uma música de Shadow Sphere. Ou duas. Duas? Quais? Sim. Conta-me. Então vamos pegar numa coisinha mais recente. Vamos pegar aí na Bitter Taste of Lust e logo depois com a Bloodstained pegadinhas. Para nós também podemos comer uma fatia. Sim, para dar tempo descansar. De buscar a pizza, não é? Acho que sim. Exatamente. Eu penso em tudo. Então vamos a isso. Vamos ouvir Shadow Sphere. Vamos? A voz do Paulo, aqui, na ESC-FM. Estamos de volta. Tu bem que me avisaste, não estava nada preparada. Rita. Isto parece aquele episódio do computador, em que o computador vai abaixo e eu fico uma hora a dizer, Rita. Ah, o nosso programa. Rita. Sim. Bem, pronto. Não, sempre a lembrar-nos. Tu ficaste com uma cara de pânico. Sim. Bem, mas pronto. Eu fico a dizer, o quê, Joana? O quê? mais perguntas aqui para o Paulo. Vocês, se não estou enganado, vocês têm dois álbuns, é verdade? Deixa eu ver Coca-Cola. Temos dois álbuns e um EP. E para quando o novo? Já pensaram nisso? Estou em gravações. Ser concebido neste momento. Então conta lá, o que é que nos pode contar? O que é que eu posso contar? Ainda não posso adiantar muita coisa. Então? Estamos em estúdio já. Com muita calma, sem grandes... Para os lados de Odivelas, né? Olival Bastos, se não me engano, nos Poison Apple Studios. Se quiserem fazer uma visitinha, já sabem. Sim. Sim, há muita banda lá, que tem vários estúdios. O que é que eu posso dizer? Do pouquinho que ouvi e que ainda foi feito, estou estupefacto. Então, final, está a ficar. O que mudou? Mudou muito mais maturidade. O som. E mesmo a nossa composição está musicalmente um pouco diferente. Isto muito pelas coisas que ouvimos. Uhum. Nós tivemos, quer dizer, este último álbum, o Hellbound Heart, já saiu em 2006, pois. Já passaram 5 anos. Muita coisa nova surge, muita dessa coisa nova... agrada a todos nós e acaba por se tornar, por ser influente, mas está a ficar poderoso e mais do que isto não posso revelar. O álbum será editado na primeira metade de 2012. Local e data mais exatos aqui é um mesinho ou dois, se calhar já teremos mais informação. Mais informação. E nós vamos querer ouvir essas notícias. Claro que vais, claro. Em primeira mão, Claro que sim. E já agora, queria perguntar ao João de onde é que vocês, como é que vocês se conheceram? Somos conterrâneos. É verdade. Vizinhos, praticamente. Conhecemos através de uma amiga comum. Andou comigo na escola, depois andou com ele na escola e acabámos por nos conhecer. E também já lá vão para uns 10 anos. Jesus! É verdade. E o João, é engraçado que ele que também cá esteja, porque já não é a primeira vez que está ao pé de mim numa entrevista que gira um pouco à volta do Shadowsphere. Ele acompanhou um bocado o meu percurso dentro da banda, e tornou-se, lá onde vivemos, tornou-se um bocado o meu compincha do som. Ele conhecia umas coisitas, eu conhecia outras coisitas, e nós acabámos por trocar um pouco o conhecimento e aprender a crescer musicalmente e nos gostos, cada um para estudar. Influenciaram-se muito sim, um sim, ao outro. A minha banda favorita foi ele que me apresentou sem eu ter sequer ouvido. Comprei o CD na Carbon. Foi o PET na Carbon da Amadora, com o Blackwater Park. Leva isto, mas eu não conheço. Leva que vais gostar. Olha, a banda favorita. Oh, epa. Isso é isto bonito. É melhor que um casamento. Também é o álbum que eu mais gosto, do PET. Pronto, tenho a dizer. E podemos passá-lo, se quiserem. Temos aqui a Blitz. O que é que temos aqui? Não. Não, eu não quero. Agora é ele. Para já. Já chegou, agora, ele que manda. Agora sou eu. Não, isto agora... Eu vou gostar muito de... Até esfregar as mãos de contente. A próxima... As pessoas gostam de domínio, não percebo. Mas vamos já... Vamos já passar mais um sonzito? Sim, podemos passar. Então eu vou escolher a do Wasp. O título, não sei se poderei dizê-lo. Podes, claro que podes. É, já é Wasp. A Fuck Like a Beast. Tema do... Dizer Beast na rádio. Dizer Beast na rádio, realmente. O que é Beast? Vergonha, ah, Beast, não sei. É um tema que nas últimas vezes que atuámos temos feito a nossa versão e é muito divertido tocá-lo ao vivo. E que toque é que vocês deram à música? Conta lá. Que toque é que demos? É basicamente, em vez de ser cantado como o Sr. Blackie Lawless canta, se calhar É berrado e tudo mais. Mas é muito divertido de eu tocar. Ok, e vamos ouvir então o original. Vamos ouvir o original. Animal Fuck Like a Beast. Mano. Love us. foram os OPEV com a música Bleak do Blackwater Park, que nós estávamos a falar há bocado, não é, João? Ora bem, ainda estás a mastigar o resto da pizza. Isto é um caminhamento metálico. Isto a gente tem de descrever, porque as pessoas ouvem estes ruídos em casa e não sabem do que se trata. Ups, estava aqui já a começar Rage Against the Machine sem eu querer. Enfim, diz lá. Não vou fazer comentário nenhum. Mas pronto, tive de passar a Bleak porque quer dizer, temos que tomar o controle da emissão outra vez, não é? Não é assim, não é o novato vir para aqui. É que se fosse o João, pronto, ele já cá teve pronto, outro programa. Está bem, respeito isso, certo. Quer dizer. Pronto. E os OPEV tiveram cá ainda há pouco tempo, no incrível Alma deles, no dia 20 de novembro. Nenhum de vocês foi, pois não? Não. Mas vi-os em agosto em Vagos. E? No festival. E? Foi bom, mas também... Já não sou o gajo, já não sou o tipo ideal para dizer maravilhas e maravilhas de OPEV. Já foi para aí a terceira vez que os vi, já os tinha visto a primeira vez que cá vieram em 2003. A promover o Blackwater Park e sim, foi um concerto muito bom. Foi um setlist muito bom. No Garage. Que já não existe. E o que é que aconteceu? Eles evoluíram, ok, mas para mim amoleceram brutalmente. Eu estou a experimentar. Make your point. Vai para um lado, quando o metal vai para um lado, ele vai para o outro. Deixa eu ir, respeito, mas já não, a mim já não me diz grande coisa. E pá, foi um concerto jeitoso. Pá. Simplesmente isso. Pronto, e falando de concertos que vocês já viram, pergunto-vos aos dois: qual foi o melhor concerto que vocês já viram? Algum que possas dizer que é o melhor? Olha, Judas Priest no. Ou se calhar o que os fez pensar bem: eu quero estar ali em cima, quero estar a fazer aquilo. Eu não penso, quando estou como espectador, espectador, não é a vontade de estar lá em cima. É o sentires que estás a ser bem, bem entretido e que o dinheiro que pagaste pelo bilhete está realmente a valer a pena. Posso dizer que isso aconteceu agora quando vieram cá os Machine Head. E que... Quando foi mesmo? Foi dia 17 passado. Epá, e dentro de um coliseu lutado, epá, deram um concerto, foi de uma execução quase perfeita. E com um som muito bom, com um frontman do caraças. Eu já tinha dado provas no Rock in Rio. Não estava à espera de um discurso tão eloquente quanto a dizer, foi do... Pois sou do heavy metal, eu tenho que dizer, vi umas grandes cervejas e depois perdi metade do concerto, e distraí-me, caí e acordei da ambulância, estás a ver? É que até eu digo isso, então fiquei surpreendida. Pronto. Estereotipos. Não, eu sei articular. Não, este não vi imaginando no Rock in Rio, respondendo à pergunta. Eu adormeci a ver esse concerto, por acaso. Na televisão. Pois, o que eu gostei mais foi... Vou começar, foi o primeiro concerto Metallica que vi em Portugal. Foi a nossa estreia com Metallica. E Iron Maiden no Super Bowl. Outra vez juntos. Ai. Iron Maiden no Super Bowl em 2008. Foi muito bom. Foi um concerto fantástico. Foi tudo. Eu nunca tinha visto tanto fumo. Tá, mas não consigo ser preciso. Eles vieram cá a concentração de motares, não foi? Sim, mas não fui. Eu não fui. Mas é muito difícil agarrar nenhum e dizer que foi este. Epá. Também é difícil pensar... Há aqueles que uma pessoa se orgulha de ter estado presente. Não faz isso o melhor concerto. Pode ter sido uma valente porcaria. Mas o facto de teres lá estado... Eu, o ano passado, tive a oportunidade de ver os Kiss em França. Foi um major achievement para aqui e para o amigo. Mas sei que, se calhar, tão depressa não os vou voltar a ver. E quando ver os Black Sabbath para o ano, reunidos, e ainda vivos, se calhar... Pois, o problema é esse, é ver se eles vão ter lá. Eu vi Black Sabbath, boa, o Ozzy morreu. É... Ele já nos fez uma dessas, já. Quando era para vir ao Ozzfest, eu queria ver Ozzy especialmente. E foi tocar no Jubileu da Rainha Isabel II. Mas pronto, é melhor são prioridades, não é? Sim, verdade. Temos que entender, não é? Português ou Rainha? Yeah, the fucking Queen. Acho que é mais isso. E é a segunda vez que tu dizes isso. No... É portanto entrar num universo britânico que eles usam muito esta palavra. É. Então, Ozzy. O quê? O Queen? Sim, é isso. Exato. Queen. Acho que sim. Então, e relativamente a mostra, estava a falar de Devil Driver. Qual foi a melhor mostra que já tiveste? Olha, vou perguntar. Eu não sou muito participante do MOSH. Gosto de dar a minha voltinha, dar um encontro ao dois quando o ambiente está mesmo a puxar para isso, mas não tenho por hábito participar em Circle Pits, nem em Wall of Death, nem nada disso. Mas pá, faz parte da cultura desta tribo urbana. E pá, e para quem está de fora, também me divirto a ver o pessoal a ser suvado de uma maneira muito saudável, não é? Porque aquilo acaba por ser uma violência extremamente saudável, em que há alguma entreajuda, caso alguém caia. Já te falei das regras. Não é que sejam regras, não está propriamente escrito, mas é uma questão de bom senso. Sim, como que existe, ainda bem. Agora já não tanto. Certo. Menos nos... certo. Agora há menos? Não. Não, agora faz mais por tudo e por nada. Ah, ok, todo ok. Todo tipo de concertos. Sim, não sim, há nada sim. Disso. Sim, sim, sim, sim. Epá. Tenho a dizer, fui suvada em Deftones, tu nem sonhas. Pois, mas lá está. É outro tipo. É outro tipo de universo. Exato. Mas lá está. Mas a malta... Vocês sentem que há uma irmandade? Uma irmandade? No sentido que há uma... que sentem assim uma união, que fazem parte de uma coisa. Sim, um grupo. Sim. Se bem que agora está a acontecer um fenómeno... Que estranho, é assim, não é natural. Nós começamos a vir mais para trás no público e percebemos que há muita malta muito mais nova do que nós a participar em concertos. E que se formos analisar, eles não são mais novos. Nós é que já tivemos aquela idade, já fomos aqueles putos que agora estamos a ficar velhos. Não são eles que estão a ficar novos. A questão passa por como isto é um. Isto estou a falar em Portugal. Como se trata de um nicho, quase, não vou dizer que é exclusivo, mas que tem tão pouca visibilidade neste meio mainstream. Estamos a falar do underground. Sim, mas o underground, ok. Estamos a falar mesmo do... da cena do underground, é uma cena... Não gosto de chamar underground ou underground, isso é um bocado, folclore. Quando falo da cena dos putos, é os putos que se vê em Megadeth, Metallica, eu separo esse tipo de público com... Mas lá está, mas leva tudo ao mesmo, é música pesada, os miúdos começam aí e acabam por conhecer coisas mais lá de baixo, ok? Lá da cripta, aquele black metal das florestas. E o death metal todo suíno, pá. Mas os miúdos começam, tal como eu comecei, pelas coisas mais mainstream. Sim. Comecei a ouvir Queen, a ouvir o Pink Floyd, a ouvir o Led Zeppelin, depois comecei a entrar por Metallica, Pantera e Marilyn Manson, e não sei o quê. Sentido de união. Epá, há um... Não digo que seja união, mas... A minha pergunta tem um bocado a ver, como são poucas pessoas, não é? Um meio pequeno, toda a gente acaba por se conhecer, ou não? Sim, mas também não é tão pequeno como tu julgas. Pois, mas lá está, tu começas a reconhecer muitas caras sempre que vais a algum bar deste género, sempre que vais a algum concerto, começas a conhecer as pessoas de cara, é mais fácil. Sim, é um circuito. Mas há aquele... Há o sentido de camaradagem. Quando se junta um pequeno grupo, pá, de cabeludos e de brincos e malta vestida de preto e não sei o quê, que a gente entendemos logo que é pessoal da nossa onda. E aquelas coisinhas, um gajo até se sente assim, está ali malta da minha onda. Assim, pois. E depois acabas por... É que depois o engraçado, quando te socializas pela primeira vez com heavy metal, com metalhead, o que é que vais falar? Vais falar de som, vais falar de música. Então é sempre aquela maneira de quebrar o gelo. Sim, o vínculo é muito mais fácil. Brutal, é. Pá, acaba por ser, não digo união, mas é um sentido de companheirismo. Acaba por ser uma tribo, é outra tribo. Identificam-se, lá está. Sim, sim. E é giro encontrarmos esse tipo de pessoas, vai, esse tipo fora do ambiente, que é o mais engraçado. E a mim dá-me um especial gozo vê-lo encontrar pessoal mais novo com t-shirts de Maiden, todas rasgadas, e saber que ouvem esse som, em vez de muita, pá, e sinceramente, e há muita porcaria que pá aí passa, e que os putos estão cada vez mais calões a procurar som, uhum. E saber se quer pegar numa guitarra. Eu nunca mais vi, ainda não estava a falar isso com um amigo nosso, nunca mais vimos uns putos de guitarra no sítio onde eu passava com a minha guitarra, onde o Paulo estava com a guitarra, curtimos o som, e isso nunca mais aconteceu, nunca mais vimos isso a acontecer. Então quando encontramos um ou outro puto mais cabeludo, mais vestido preto, é pá, para nós que já vivemos com isto há mais tempo, já temos uma certa idade, vai. Sim, até parece que somos assim um atos além. Pois, não é, mas há uma diferença, há um gap que realmente existe, e a mim dá-me gozo ver esse gap a aproximar-nos. Uhum. Mas faz parte. Quer dizer, é essencial que surja malta nova, que surja sangue novo, a formar bandas, a aparecer nos concertos, e isto como elemento de uma banda é muito importante atingirmos esse público, porque são esses sons que ainda estão mais, para a expressão, estão mais tenrinhos, uhum. são mais suscetíveis a sonoridades novas, e é isso que pretendemos, porque os que conhecem Shadow Sphere e os que gostam de Shadow Sphere sabemos que os temos connosco. Agora queremos agarrar mesmo a malta que desconhece, mas principalmente a malta mais nova que está a descobrir a música pesada. Uhum. Eu acho que não sou o único a pensar assim. Quantos mais, melhor. Quanto mais novinhos. Não, isto soa muito a mal. Desculpa. Falando ainda de Shadow Sphere, uhum. Vocês lançaram já um EP e dois álbuns, e como é que vocês chegaram a esse ponto de lançar os álbuns? Foi iniciativa própria? Foram sozinhos e bora lá lançar e vamos para a venda? É muito simples. É ambição. Resume-se a isto. Temos uma banda. Para quê? Para tentar deixar uma marca. Tentar fazer algum dinheiro com isto. Tentar viver disto. Haver notoriedade além fronteiras. Toda a gente almeja isto. E, quer dizer, a decisão de ir gravar, de compor e gravar é natural. Quer dizer, se nós temos uma, se nós temos uma banda que não seja uma banda de versões, não faz sentido nenhum eu estar a tocar na garagem com mais 4 ou 5 amigos meus e não sair dali. E depois só tocar nas festinhas da vila e não sairmos dali. O pior que isso, ficar-se contente com isso, que é pouco. Mas acaba por ser natural. Nós queremos mostrar trabalho. E dar-nos a conhecer a quem nos quer ouvir. Daí é apenas o esforço criativo em conjunto, pá, e claro, juntar algum pezinho de meia, porque uhum. Estas coisas têm o seu quê de caro, uhum. Mas pá, acaba por ser de uma forma assim muito, muito simples. É o caminho que as coisas têm de tomar quando se tem uma banda. Não, porque de outra forma não faria sentido estar no mesmo sítio onde estava em 2002. Uhum. E se a banda já se tinha desintegrado há muito tempo, já... não fazia sentido. Perguntei porque nem sempre é assim uma coisa tão natural quanto isso, não é? Não, mas tens está. A ideia de evolução, não é? Há pessoas que se calhar ficam muito presas a... estão-se a divertir simplesmente a tocar e pronto. E há, não é? Pessoal que faz... Há bastante malta que faz isto. Lançam demos... Tocam basicamente em qualquer lado. Está aí, é a ambição que falaste. Sim, desculpa interromper, tem a ver com a qualidade do som que produzes também. Eu acho que também não estavam até aqui, onde chegavam até aqui, se não fosse pela... Eu já disse isto várias vezes, se não fosse só pela amizade, eu viria Shadow Sphere. Pela produção, pelas influências que são notórias, pelo som que também é muito próprio. voz de guitarras do Luís, na altura a bateria do André, o toque também trouxeste para a banda. E não sou só a dizer isto. Há muita gente que conhece Shadow Sphere, há muita gente que vai ver Shadow Sphere. Ainda bem, espero vê-los muito em breve. Falar em influências, posso ver uma música? Claro que sim. Força! Ia mesmo pedir um bom momento timing, musical. Um bom timing. Ele percebe destas coisas. Ele até já assumiu aqui o comando. Estamos para uma das grandes influências no aparecimento do Shadow Sphere, que está muito, muito ligada à sonoridade que nós tínhamos de início, que é o chamado death metal sueco. Para os que não sabem, é grunge, mas com solos bonitos e guitarras com harmoniosas. Vou-te pedir aí At the Gates, o Blinded by Fear. Oi, estava a querer fugir de mim a música, não percebo porquê. Mas sim, vossas influências. Vamos a isso, é? Abanar Vamos o a capacete. Isso. At the Gate. We'll be right back. E pronto, já estamos no ar, pessoal. Ah. Acho que mesmo não apanhou. Não apanhou o que tu disseste, está descansado. Eu sou uma pessoa com muita consideração. Ainda temos em background a música que acabámos de ouvir, que é dos Black Sabbath, Heaven and Hell, de 1980. Segundo as minhas calças. Acho que estão atrás de mim. Exatamente. Eu estava a achar um bocado de bem-estar de cabeça. De cabeça. Eu acho que estamos querendo nos estúdios. Eu acho que sim, acho que sim. Entre que horas e que horas? Já estás a pedir demais, mas sim, e vocês estavam a falar exatamente do Dio. Uhum. Paz à sua alma. Paz à sua alma. Exatamente. E pronto, vamos passar ao seguinte. Passemos. Bem, nós estávamos a falar há bocadinho também do metal em Portugal. Como é que tu vês, a evolução do metal em Portugal? Achas que já está a ganhar mais visibilidade ou nem por isso? Sem dúvida. Tem ganho muito mais projeção. Temos uma ferramenta muito importante no meio disto tudo, que é a internet. E isso nós paramos com um sem fim de bandas que aparecem, de bandas que surgem com trabalhos novos, de bandas que surgiram a semana passada e que já estão a gravar umas demos. Há muito mais acesso à música pesada cá. Às bandas, às restantes bandas que já cá estão há tanto tempo, há mais tempo do que Shadow Sphere, quer dizer, o tempo tratou, claro, de dar um empurrãozinho e dar a notoriedade que cada uma delas merece. E, principalmente, sítios onde tocar. Apesar de em Lisboa mesmo, haver se calhar cada vez menos sítios para se tocar, mas ainda vamos tendo, na Grande Lisboa também, Margem Sul. Passa a ponta da Almada. Claro, aí então... Mas o pontapé de uma pedra sai uma banda. Há muita... A destruir os estúdios. Há muito músico por metro quadrado, há bastante sítio para tocar. Ao contrário de cá há uns anos atrás, quer dizer, para bandas mais pequenas, para pessoal que arriscasse a organizar um concerto ou um pequeno festival, havia, mas creio que há uma, não vou dizer que seja facilidade, porque isto, nada disto deve ser uma dor de cabeça do caraças, mas já há um melhor know-how de como montar uma, sim, já começa um pequeno festival, mesmo que seja das bandas da escola, já há muito isso, e as pessoas, e depois o pessoal evolui daí para a frente. Mas a cena metálica em Portugal está bem de saúde e recomenda-se. E vai que está a crescer. E, sim, claro. Diz-me lá, referências obrigatórias de metal português. Shadow Sphere mais. Metal português. Porque nós ouvimos falar muito do metal, mas, pelo menos eu falo por mim como leiga no assunto, mas falar de metal a nível internacional, português, conheces assim uns poucos mais, que têm mais notoriedade. Mais notoriedade... Epá, sim, claro, fala-se na tecla, claro, dos Mundspell. Claro, que não se pode pôr os Mundspell de fora disto, que são a banda portuguesa com mais impacto além fronteiras. Mas tirando para além do Mundspell, a nível nacional, temos os Ramp, temos os Sweet Stance, que agora estão com uma projeção do caraças, temos os Seven Stitches, temos, dentro de outros espectros, temos os Holocausto Canibal, os Decayed, já com muitos anos nesta cobaiada, dentro do black metal, temos os Corpus Christi, que também muito apostam lá fora, e depois tens as cenas clássicas, temos os Dracar, que existem também já há muitos anos, temos os Tarântula. Pois, falaste há bocado. Então me lembro um bocado por causa disso. Pá, da pergunta. Assim que tivessem, tivessem maior, maior notoriedade. E daquelas que eu me estou a lembrar agora assim, assim de cabeça, são estas. Mas há muito, muito, muito, muito mais para descobrir. E até mesmo de tempos idos e de bandas que já não existem, que deixaram marcas, marcas fabulosas em estantes de qualquer loja de CDs que se preze, ou de MP3 para se comprar. Na loja do iTunes. Sim, sim, claro. Sim. Na loja do YouTube. Todas as músicas que nós passamos aqui são lá. Sim, então olha, se calhar já é hora para a pergunta clássica dos planos para o futuro. Achas? Eu acho que sim. Falta um quarto de hora, por isso. Planos para o futuro. Não vos posso adiantar ainda muita coisa, é porque também não há. Sim. Porque ainda não há nada definido até termos o álbum pronto. Mas é o costume, assim com o álbum cá fora, nós vamos querer promovê-lo o mais que possamos. A partir daí é... Entretanto, tem assim um concerto breve. Agora é mesmo trabalho. Não vai ser possível. Gostava. Já sinto assim um bocadinho falta de um exercício em cima. Quando é que deste o último concerto? Nós demos o último concerto em, se não me engano, foi em maio, no final do mês de maio. Tocámos no Transmission, no Cais do Estrego. Então aí foi encostar à box, compor. Entretanto, depois também tivemos algumas alterações no nosso line-up. Veio em boa altura, porque foi na fase em que estávamos parados. E isso dá mais que tempo para o João, o nosso novo baixista, se adaptar às músicas, para as conhecer bem e começar também já a calcar nestas que virão no próximo trabalho, que estou em pulgas para ver isto cá fora. Com muita fé. Estou com muita fé. Para ouvir isso. Espero bem que sim. Eu acho que sim. Então, enquanto o álbum sai, não sai, e os projetos futuros andam dependentes do álbum, vamos passar à música. Sim. À musiquinha. Eu não sei, Paulo, se tens alguma coisa mais que tu achas essencial. Essencial para constar neste programa. Essencial. Epá, não podia deixar de passar um clássico. Estou ali a olhar para o Slayer. Raining Blood, que está mesmo aí por cima. Sim, sim, sim, sim. E a seguir logo se vê. E assim já se vê. Assim tem que fechar a se ver. Está bem. Tá bem. Concordo. Está bem, pode ser. Então agora então, acelere e depois fechar a se ver. Thank you. that to my fault. Enter freely of your own will and leave some of the happiness you bring. Count Dracula? I am Dracula. And I bid you welcome, Mr. Harker, to my house. Foram os Shadowsphere com Into the Lungs of Hell. Sim, e chegámos ali ao fim. Ali o Paulinho a dar uns berros. E chegámos ao fim do nosso programa, é verdade. Duas horinhas que passaram a correr. É verdade. Obrigada aos nossos convidados. Obrigado, Paulo. Pelo convite. Obrigada, João. Obrigado, mais uma vez. O João ainda volta aquela semana, exato, era o que eu ia dizer. O João, exato. Pois traz o próximo tema, mas não interessa. Vem com um snack, um lanchinho. Aqui fazer um lanchinho. Depois já não liga para cá o senhor da pizza. Mas sim. E foi muito divertido. Nós gostávamos muito de vos ter por cá. E fiquem atentos, não é? Sim. Informação a reter. Sim. Informação a reter. Aos que ainda me ouvem, visitem a página do Shadowsphere no MySpace, myspace.com/ShadowsphereOfficial, ou então procurem-nos no Facebook, temos lá o nosso grupinho. Uhum. Façam um like e estejam atentos às próximas novidades que virão muito em breve. Muito em breve. Novidades sobre o álbum, portanto já sabem que é estar, sim, com atenção. E nós falando, vamos divulgando, não é? Sim. Falando do nosso Facebook, pronto, agora é a nossa vez, não é? Eu deixo, vá. Obrigada, Paulo. Obrigada, Paulo. Falando do nosso Facebook, este programa sairá em podcast, como, sim, já é habitual, e repete às sextas, às 4 da tarde e aos domingos às 10 da noite. Exatamente, Rita. Sim, está tudo na ponta da língua. Sim. Bem, e nós ficamos por aqui, não podíamos ter um programa de metal sem Metallica. Sim, e é assim que nós vamos terminar o nosso programa. Diz lá, vá. Epá, não sei, não. Diz lá. Lá vai acabar assim, vá, nem gás. O que é que te apoquenta a alma, diz lá. É não ser uma música antiga de Metallica. Oh. Mas está bom. Quer que és outra? Não há mais, pá. Pronto, é Metallica. Metallica é Metallica, pronto. Pronto. Eles já estão aqui a dizer mal desta música. Pirraça já. Pronto, eu tenho que dizer que é uma das minhas preferidas e assim para acalmar um bocado. Não percam já a seguir o pod da Cat e depois disso ainda o preso na placenta. E bem, até lá. E pronto, e ficamos nós ficamos por aqui. Nós por aqui até para a semana. Até para a semana. Desculpa, diz. Não, até para a semana. Até a todos. Despedir. Adeus. Estou a Deus. Até para a semana. Até para a semana. Unforgiven. Yeah. Joana Lourenço e Rita Bernardo. Acho que será Viena.